Quando eles se vieram nessa junta. Agora a gente tem que ficar pra... Salvador, Aracaju, 190 livre autorizado, rebola da 10, primeira curva esquerda, Sedapuca, Jamo e após direto Aracaju. 198 controle, 5471 no 3 pontos. Pelo trip 5329. Flash Time, 320. Prezado táxi, GNV Alfa, chega novamente no ponto de espera da 10, 320, QNH 10 no 4. Autorizado, Duna, desça para 2 mil pés e após estabilizar. Ajuste 9094, TIP 532. 0279. Circulou 1 no 9, controle 1 no 9, 8, boa viagem. 1 no 9, 8, até a volta, o TAM 3520, muito bom trabalho. Controle Salvador, muito bom dia, o TAM 3520, decolou no perfil da PUCA. TAM 3520, bom dia, contato radar, subi, mantenha 1 no 9, 0, PUCA. Cliente, acende, mantenha 1 no 9, 0, autorizado direto PUCA. Autorizado, direto PUCA, TAM 3520. Cliente, direto PUCA, vou andar da presença, TAM 3520. Salvador, 5329 no localizador. 35329, ciente, complete final do procedimento ILF Way, chame torre, 118, decimal 95. 129, 52, 5329. Torre Salvador, trip 5329. Baixada travada na final do IEDS. 5329, desde a aproximação, rebaixa e passa no marcador externo. Está descendo na final, passou o externo, baixada travada. 5329, que negão 104, autorizado pouso, função no 0, dentro de 50 graus e 069. E pouso 5329. Então, 3520, chame Centro Recife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Divulgo. Avianca, ao convite do Quebec, prossiga. Avianca, ao convite do Quebec, prossiga. Solo 27, libere a direita, táxi via Alfa Kilo para o Pátio 3, 3329. Alfa Victor Delbert, prossiga. ainda para o São Salvador? Autorizado, autorizado, na lista permanente, a Avianca Alfa Vitor Quebec.